Olha, o meu amor deixei entre Celta e Gibraltar. Sou uma raia no mar, fantasma na cidade. Me chamam clandestino, já sou fora da lei. Correr é meu destino para fugir da lei.